Esportivo Delta está em contato radar agora 5 milhas do leste de Salvador. Acione a identificação, vou para a posição TAP para interceptar a chegada do meio de 1. Chame quando pronto para o vestido, é o altímetro no 09. Delta, volta para a posição Itaco. Já para 3 mil pés, sem restrições, Itaco Delta. Tango, Juliette, Tango, Zulu, no solo aos 29. Confirme as condições da pista, é a pista seca. Tente bravo, libere a direita via Delta e chame solo 129, décima rocha. Sou no 250, chamo centro Recife, frequência no 26.5, alterno no 25.45. Centro Recife, 2685, alterno 2545, voo no 250, aqui. Continua. 7895, chamo centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. Ono 2835, 951 com Recife, 3895. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Comente. Sério Controle, você está passando no meio do Fox? Uma mais forte, você colou dois de pia para o local, para na frota de candeia, canado 0140, 105 a bordo. Quente, mantém o Sério Controle, reporte no local sobre o voo. Pode ser mais forte. Mike Fox, confirma o tipo de equipamento? É um Alfa 0150. Gente. Gente, eu tô no Golf. Vou para a Limagoa de transferência para a Torre. No Golf, estamos com o instalador frequente no 8 do sinal 95. Legal, cabeça para 2.000 pés sem restrições, altímetro 909, autorizado no final do procedimento de alerta que se rende a pista 90, reporte estabilizado. Correu, Papá Romeu Hotel com meu Golf. Correu, Papá Romeu Hotel com meu Golf, NH10-19, vento do aeródromo, 160 graus, 612 nós. Segue direto em mar, reporte no solo controlado. Reporte no solo controlado, tá? uma pedra ali, pode tomar um dia. Hotel Romeo Golf, frequência livre, tem uma boa tarde. Alta. Autorizado, José de São Zulu. Segue via Papá ao estacionar a frequência livre. Última delta completa final, chame torre, frequência 18, decimal 95. Quero delta. Passe com o Sierra, deixa para 1 e 1 pés. 1 e 1 pés, Sierra. Torre, quero delta. Passando Victor, quero delta. NH1019, continue a aproximação, guarde e autorização de pouso. Aceita a injeção após o externo, mudança de plano, visual para 197. Gente, aporte para o cancelamento, Victor Kilo Beto. Já informar. Xbox, continua o controle. Vitor Kilo Delta, plano instrumento, cancelado aos 4-5. autorizado base pela direita pista no 7, acorde na curva. Tá informado, eu faço o Zelda. autorizado o pouso, pista 10, vento, 160 graus, 62 nós. Livre pouso 10, Oscar, Golfo Sierra. Azul 4463, na necessidade de via esquerda da rota. Alfim, atrás de quantas milhas, 4463? 230 por 10 milhas. Tente após o rio, João Coral. Tente após Coral. Solo 5-1, livre à direita via Delta, semi-solo 1-2-1, décimo 9. Autorizado, decolagem, pista no zero, vento 160 graus, 05 nós. Decolado 53, chame controle de Salvador, 120, décima 8. 120, está logo. Seven, seven, one, squawk identification now. You are 65 miles southwest of Salvador. Arrange a service to fly to static position to intercept supermajor on arrival. And distance to flight level 060, altimeter 019. The 771, confirm the ready for the service. Fly Itati and report here, leaving hold the correction, leaving flight 11170 to 060. Seven a 3, seven mountain individual 330, autorizado como nível final pelo centro registro. Quatro 463, copiou o controle. 463, Senhor Antônio, nível de voo 220, autorizado como nível final pelo Centro Recife. Paciente 220, vai solicitar novamente o sistema 180. Gente, mantenha o nível de voo 180. Gente, obrigado, professor. Doutor 067, na escuta do controle. Me escuta, bom dia. Bom dia, contato radar, prepare nível de voo 320, após 2 mil pés. Correção, vem direto em linha 2. Autoriza a bote, vai na pro? Mantenha a linha agora de coordenação. Pois não, leve. Vou direto de linha, desça para 2 mil pés, quem é dado no 0 no 9. Autorizado o sinal do procedimento em alerta que se reza a pista no 0, reporte estabilizado. Deixa no centro em Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. Sobre a mesa. Tan 2835251, Gol 2067. Mantenha o nível de voo 180, chame o controle Léo, frequência 130, próxima 1. Acione identificação, chegada é monstro autorizado. Vista para 4.010 e chegada aqui na Dauna 08. Completa final, chama o turno, fica em cima no 8, decimal 95. 7-7-1, descend to 2,000 feet, altimeter of 0-8. Cruise ILRC final approach, ILRC 84-0, comms status, you can enter 0-8. Descend to 2,000, clear airline taxiway lane 10, our report establishes at 2,000. Agora 63 milhas do oeste de Salvador. Serviço radar, reporte para descida. Altímetro de Salvador no 08. Põe para a posição Bonéd para interceptar a chegada Bonéd Júnior. Para 362, copiou o controle. Para 3 mil pés, sem restrições, passando 2,282. The 2771, complete final approach, call top of the tower, frequency 118.95. 118.95 is the 2771, direct. 804, do solo ao 08, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, solo, 204. Azul 2771, established on ILS X-ray, runway 12. Azul 2771, KNH1018, continue approach, expect, runway evacuated. Continue approach is 2771. TAN 3437, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 140 graus, 08 nós. Identificação, chegada a uma região autorizada, voz direto TAP, tenta para o nível de voo 050, altímetro no 08. Para 2282, confirma o voo do médio? Para a pista no zero. Aguarde a autorização para prosseguir direto 327. Cruiser a serra do 327. Salvador, Monte Vieira, voo 2063, tá? Monte 0, 0, 0, 0. 2063, bom dia, mantém quanto zero, questão 0. Mantém quanto 0, voo 2063. 3437, decolado aos 10, chame controle 120, 18. Para 2, 5, 0, 5. Telemetria 56, confirma a velocidade indicada. Condições de manter high speed para sequenciamento? Confirma. Número 4, lançando identificação, chegada a ponto autorizado, sexta via chegada para nível de voo 060, 5008. Tem um perfil de chegada devido ao sequenciamento. Número 255, voe para o Ferrópico 368. Telemetria 356, voe para o Ferrópico. Afirmativo. Azul 2771, on the ground at 13, vacate via Echo, in the contact of the routes 121, that's Mon Island. Mon Island, 2571, Serra 3222, controle. Serra, autorizado o cruzamento 735, ao estacionar frequência livre. 8, passando nível de voo 085, em vestida 050. Aqui, 2013, autorizado da colagem, pista no 0, vento 130 graus, 089. Está autorizado da colagem, então, 0, voo 0. Chame centro Recife, frequência na 26 decimal 0, alterna na 28 decimal 1. Para o 3437-1260-1288. Protegimento correto. Controle 255 reduzir o tempo de nota, fica ajudando. Controle com 255. Gente. Tan 3378, pronto. Tan 3378, autorizado, alinhar e mantém que está no zero. Alinhar e mantém que está no zero, Tan 3378. 5213, alado ao 15. Modifique transponder para 5205 e chame o controle 120, décima 8. 5205, controle 108, gol 203. Sobre Salvador, gol 203, e coluna Arvo Colombo. Gol 203, contato radar, suportar em nível de voo 360 e seu procurando. 360 via, você dá por. Pode voar direto pro Arvo ou Alessa? Após 2 mil pés, via Alessa. E essa gestão manda Alessa, gol 203, tá? Muito nosso. Obrigado pela ajuda da presença, senhor. Operação para sequenciamento, cruzinha esquerda para o 020, seu limite é a radial 280 Salvador, essa área 2282. Autorizado o final do procedimento e a minha exigência da pista no zero, reporte estabilizado. Autorizado, né? Reporte estabilizado. Gol 255, deixa para 3.000 pés, altímetro 0.08. 6.018, gol 255. Passaram 2.282 e autorizado o destino para 4.000 pés, que é legal no 0.08. Canal 641, retorno a unidade indicada para 2.302. Falando aos 17, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, 3378, boa tarde. Estatal em nível de voo 070, via chegada. Salvador, montagem da 3378, cruza 2000. 3378, contato radar, para o nível de voo 370, via saída Momo. Via saída Momo para o nível 370, 3378. Número 355, reautorizado descida para 4.000 pés, QNH1 no 008, no Repetor 368, está autorizado o procedimento RNAV da pista no 0, reporte estabilizado, colocar reporte passando o Repetor 366. Positivo, fecha 4.000, partido 368 está autorizado, vai formar 366, gol 125. Grande Vamos, está presente para o T, 3378. Mantenha o perfil de saída 3378. Perfil. Número 41, desça para o nível de voo 050, que não dá 1008. 050, hoje não faz 1. 2013, em Santo Recife, frequência 126, decimal 0, alterno 28, decimal 8, 2013. 126-0, Recife, o gol 03, pode confirmar a alternativa, por gentileza. 126-0, primário, secundário, 128-8. 128-8, gol 203, obrigado. 255, tem condições de interceptar o sinal do procedimento renado a partir do Terra do 36, não levando da presente, deixando para 25-0-10? Positivo, esquerda 366, desce 2500, gol 1256. Conselho 2282, para interceptar o localizador com a direita para 060, reporte estabilizado. Deixa para 3006. sequência 98 e sinal 95. Sinal 395, achando identificação, chegada à mão autorizada, dessa via chegada para nível de voo 070, altímetro 098. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 099. Então vai seguir um Airbus na aproximação 1A3108, agora com o 909 graus pedindo redução, vai para a posição de 11 horas e meia dos definidos. Eficiente, está mantendo 180 agora, 1255. 0282, compete com curva direita para 070, reporte estabilizado. Chamando 141, reduza para 2009, vai seguir um bandeirante na aproximação, desça para 4006. Chamando 141. 22, 2 armadas, 0410, chamando 4. Chamando 226, desça para nível de voo 050. 3378, voo e código. Código, 3378. Papa Romeo, Vitor Hotel Delta, prossiga para o controle. Decolou de Serra Índia com Índia. Decolou de Serra Índia com Índia. Não houveu 44, 3 horas de autonomia. Locado 01115 no transponde. Interceptou a BR-324. Vai com o plano da rota para o Lacaxi. Botando 5 passageiros. Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, ciente, tem condições de situar o cruzamento entre a posição Duna e Simbra? Afirmativo, senhor. Então, até a vertical da BR, até a rótula da Abacaxi. Não se escuta permanente, tem que ter o seu tráfego. Ciente, mantenha 510 e escuta deste controle. Agradece, Vitor Hotel Delta. 3 minutos, 372, bom, 1255. 255, completa sinal chamo torre, frequência 98 do sinal 95. 395, obrigado. 2282, usa para 2010, reporte estabilizado. Se possível, mantenha a velocidade indicada até o marcador externo para sequenciamento. A 3378, chamo centro Recife. Frequência 126 do sinal 85, alterna 95 do sinal 45. Chamando 226, segunda para 2209, vai seguir como número 4 na aproximação. 220, 225, é autorizado descida para o nível de voo 060, QNH 108, segunda velocidade indicada para 2509. De 11 horas e meia dúzia de milhas, é um Raptor 44 mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. 2282, está agora 2 milhas para a posição Duna, completa sinal chame torre, frequência 98, decimal 95, mantendo a velocidade indicada até o marcador externo para sequenciamento. cliente para modificação do local de sobrevoo, reporte ao controle antes de modificar o local. Ela é 614, não tem condições de completar a redução para o 1809? Se necessário, reduz, hoje é 1841. Gente, é, como informado anteriormente, vai seguir um bandeirante na aproximação, agora passando zona com 1509 de ground speed de redução. Deixa para 2000 pés via altímetro